Yeah, mais uma vez, Player Dawes. Batman, o cavaleiro das trevas. Guardião de Gotham City, eu posso te falar. Nós caímos para um dia aprender a levantar. Minha história vai além de um homem milionário. Tive que superar os meus traumas do passado. Na escuridão eu caí entre os morcegos. E desde aquele dia eu tive muitos pesadelos. Ainda bem pequeno, eu era incapaz. Não pude fazer nada na perda dos meus pais. Disposto a acabar com o mal que me afronta, me retirei e entrei na Liga das Sombras. Passando todo dia por um duro treinamento, superando o processo de dor e sofrimento. Paciência, agilidade, eu dediquei minha vida. Invisível nas sombras, um verdadeiro ninja. De volta para Gotham, eu superei meus medos. Agora como um símbolo, um homem morcego. Como justiceiro, guardião de Gotham, sou um homem morcego. Eu faço as minhas regras, Batman, o cavaleiro das trevas. Como justiceiro, guardião de Gotham, sou um homem morcego. Eu faço as minhas regras, Batman, o cavaleiro das trevas. A luta continua contra o crime organizado. Depois de Ra's al Ghul, nós fomos informados. Coringa é o novo adversário, contratado pela máfia, caos pra todo lado. Com apoio da polícia ele foi capturado, mas nada acontecia como havia planejado. Entre explosões tivemos perdas na batalha. Mais uma vez eu perdi quem eu amava. De volta para as ruas, atrás de Coringa. Dessa vez não escapou comigo, não teve saída. Mesmo derrotado ele deixou a sua carta. O promotor de Gotham virou duas caras. Não tive escolha, fiz o que foi preciso. Assumi a culpa de ter feito um homicídio. Agora procurado por ser fora das regras. Batman, o cavaleiro das trevas. Como justiceiro, guardião de Gotham, sou um homem morcego. Eu faço as minhas regras, Batman, o cavaleiro das trevas. Como justiceiro, guardião de Gotham, sou um homem morcego. Eu faço as minhas regras, Batman, o cavaleiro das trevas. Sabe por que nós caímos? Eu respondo pra você. Ouve aí o que eu vou falar. Nós caímos para um dia aprender a levantar. Deixa a cidade em perigo. Depois de 8 anos, um novo inimigo. Eu perdi por um momento a derrota. Mas ainda voltaria para dar minha resposta. Largado para a morte em uma prisão antiga. Dentro da escuridão para chegar lá em cima. Ressurgi das sombras, renasci das trevas. Retornando novamente, eu tô pronto para a guerra. O príncipe de Gotham, meu nome é Bruce Wayne. Venci a batalha na revanche contra Bane. Uma estátua como herói de um justiceiro, o mundo reconhece o homem morcego. Como justiceiro, guardião de Gotham, sou o homem morcego. Eu faço as minhas regras, Batman, o cavaleiro das trevas. Como justiceiro, guardião de Gotham, sou o homem morcego. Eu faço as minhas regras, Batman, o cavaleiro das trevas.